Bruno 755, pista livre autorizada, pouso no 30 graus, 12 nós. Livre pouso, Bruno 755. Poderia levar direto ao grid, 3217? Ainda é negativo, 3217, mantém a saída. Mantém a saída, 3217. Fox Torch, desce até o 080 inicialmente. Controle Salvador, boa tarde, Golf 399, cruza 1300 na Dael. Saída Dael, sobe 360-399. 360 Dael no 399. 5266 da Trip, redução de velocidade para 220 nós. Reduce speed to 210 knots. Reduce 210. What number is 200, please? Number 4. Number 4. Jetsim Taxi, Trip 5219. Parava o táxi. Décima 9 para prossiga no táxi. Frequência livre, coordenação local, reporta o regresso. Xener 6321, no pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 12 nós. Decolagem, 10. Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08. Tá, 1-2, nós ajuste no 0-2. Escuta, tô treinando assim. Passarei 2-2-3-1. Então decola 5 autorizado, confia. A linha mantém preparando-se para decolar 5 autorizado. Olha o papai de Charlie Mike, para, pode prosseguir a descida para 2000? 2000 pés autorizado, 1012. Reporto estabilizado, LS, o Charlie Mike. 2000 autorizado, reportar estabilizado, o papai Charlie Mike. Alô, Salvador, Trip 5219, com 47 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. O Trip 5219, visual com tráfego da Gol no táxi, agora na posição 2 horas, aproximadamente. Visual. Manda passagem ao Gol e após, prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, ajuste 102, uma boa tarde, Trip 5219. Após a passagem do Gol e o táxi Juliette Alfa, ponto de espera 18:06, muito obrigado, boa tarde. Paulo Salvador, muito boa tarde, Alfonso 4711 para a Copa São Paulo, nível 360, assim da informação Sierra. Pantanal 4711, pronto, Copa. Afirmativa. Pantanal 4711 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360, pessoal da pista no zero com primeira curva direita na saída da El Leda. Bridge, aerovia Pernambuco no meia, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador, opera em 1-19-8, torre 1-18-6. Aciona 5-1-5-5, Pantanal 4711. Autorizado São Paulo, nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, no partido da El Leda, após Bridge, Pernambuco no meia. Belo Horizonte, DCT 13, DCT Pirassununga. O controle 119-8, a 286, acionado 5-1-5-5, Pantanal 4711. Pantanal 4711, correto, se me pronto para o chivexionamento. Pois para a meta, pronto para pushback essa meta, ou Pantanal 479. Boa, sobe 340, sai da MOMO, vigilância. 340 na MOMO, 2231. Lima Vitor Fox, 17060. Eu mando Lima, Lima Fox, Lima, Lima Fox, 17060. 060, Lima, Lima Fox. Meia 314, aceita Petrolina, na proa? Afirmativo, meia 314. Vem direto Petrolina, chama o centro Recife agora, no 2545, alternando no 2685. Direto Petrolina, 2545, alterna 2685, Junior 6314, boa tarde. Boa. O 9 a livrar direito no 21 no decimal 9. 118.62, apoio, Papa Charlie Mike. 5266, 2000 feet, at 131012, clear the ILS, report established. E o Papa Romeo, Papa Charlie Mike, estabilizou, final no zero. Papa Romeo, Papa Charlie Mike, continue a aproximação, informarei pista livre, vento 120 graus, 12 nós, ajuste no 012. Papa Charlie Mike. Trip 5219, autorizado a decolagem, visto no 0, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem, para Trip 5219. No 395, foi. A porta está aqui, vou ao 92. Polo 395, táxi via Alfa, vai observar a tráfego da companhia que vai iniciar o pushback no gate 2 e após o mesmo liberar entrada via Índia e ingresso via Índia para o gate 2, Polo 395. Certo, após liberar na Índia, ingresso aí via gate 2, Polo 395. Gente, Alfa Vitor Juliette está pronto para a cópia? Papá Charlie Mike, pista livre autorizado pouso, vento 120 graus, 129, pista no zero. Aqui autorizado pouso no zero, Papá Charlie Mike. Trip 5219, decola 51, controle 19, decimal 8. Controle 198, Trip 529, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa, boa, boa. Uma foto? Desce até o 50. É o 50, lembra de uma foto? Controle Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5219. Boa, 5219, saída Gole, sobe 200. 200 na Gole, o Trip 5219. O senhor liberaria, teria como liberar o Trip 529 da restrição de uma centena, 15 mil? Aeronave agora chegando na Mari. Reporta cruzando o 40, atingindo 40, para ver se dá para liberar o quê? O 5219? Ok, agradeço muito, que reportarei no 40, o Trip 5219. Flight Park 3. 5266, contact tower 1861. Continua presente, please. Tower, frequency tower 1186, confirm? That's right, 1186, Olan. 186, Olan. DC 4000, Lima, Lima, Fox, ajuste do altímetro 1012. 4000, Lima, Lima, Fox. Pantanal 471 no gate 4, aguarde para o pushback de selamento. Tráfico da Gol já iniciou no gate 2. Ok, não sei como. Tower, Salvador, 5266. 5206, continue approach, stand by runway vacate, windy 120 degrees, 12 knots. Altimeter 102. Okay, wait till I'm there. Uhum. Aos 53, ao livrar direito no 21-19. Livra direito, 21-90, papai, sai. 4206, redução 220, nós 4206, número 4. 2209, reduzindo, número 4, azul 4206. 3 para a Airstar. Gente, táxi via Alfa, Juliette, cruza o Pátio Uno e após prossegue via Lima e Mike. Estou chamando o táxi Quebec para cruzamento da pista 17. Alfa, Juliette, cruza o Pátio Lima, depois a Índia vai chamar para cruzamento da Quebec, para fazer mais Mike. Brasil na Pro de Duna, Juliette, bravo dela. 2.500 pés para evitar tráfego visual no corredor Vera Cruz, ajuste no 012, Juliette, bravo Delta, autorizado LS, reporte estabilizado. Bravo Delta. 5.26. Bom, 95 para o táxi, está com 94, 3 horas e 500, era com... Polo 925, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da pistão no 0, torre 1, no 8, decimal 6, ajuste no 0, no 2. Uma boa tarde. Gente, táxi via Alfa, 262, a turma, 2, muito boa tarde, não tem problema. Uma Lima Fox estabilizado. Torre agora 118, meia dúzia, Lima Fox. Meia, boa tarde. Sofrimento. Pantanal 4711, autorizado por estacionamento, time para táxi. Autorizado da presente, puxa acionamento, chama táxi, Pantanal 4711. Confirma a aeronave que chamou autorização para confins? Gol no 755. Pronto para 4, gol no 755. Prossiga na escuta. Voo 755 para confins, nível 360 autorizado, decola da pista 90 com primeira curva à direita. Saída da Euleda Bridge, aerovia Pesulu 16. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5150, voo 755. 260, alterno 288. 260, 288, grato pessoal. Controle sair 1098 e aciona 5150. Correto, sendo tráfego de estacionamento, vamos 755. Boa tarde. Ah, de bom trabalho. Boa tarde. Salvador, boa tarde. Alta 3145, informação Tango. 3145, pronto para cópia? Por favor. 3145 para o Galeão, autorizado nível 380. Decola da pista no 0, com primeira curva à direita, na saída da Euleda. Bidev, aerovia Upper November 857. Seguro, Upper Zulu 16. Gruf, Upper Zulu 14, até Sofim. Controle Salvador 119.8. torre 118.6, aciona 5170, TAM 3145. Afirmativo, Galeano 380, decola da 10 com curva direita da Euleda. E deve upper November 87, segura Terzulu 16, cruze a Terzulu 14 até torre. 119.8, controle 119.6, torre, acionado 5170, transponder, estamos no 06, TAM 3145. TAM 3145, correto, chame pronto para o pushback sendo mesmo. Formaremos 3145. Estabilizou no posto do localizador, pista 10 azul 4201. Chama agora torre 118.62 azul. 118.62, grato. Não, 4711, no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10, 12, uma boa tarde. Índia Alfa, no ponto de espera 118.6, ajustado 10, 12, escutando o Pantanal 4711, grato, boa tarde. Lima Lima Fox no solo ao 59, Litax Aerostar, estação ali em frequência. 7, pronto, cota? Pode cotar. 1077 para o Galeão, autorizado nível 360. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda B10, Upper November 857. Seguro, Upper Zulu 16, Grufe. Upper Zulu 14, Toquim. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5164, gol no 077. Autorizado conforme 360, decola no 0, curva direita da Euleda P10. Após Upper November 857, até seguro, após Upper Zulu 16, Grufe. Upper Zulu 14, até forte, 119.8. 5164, confirmando, a pessoa 14 até Toquinho, gol no 077. Chame pronto para a flexionamento. Ok, Toquinho, obrigado. Tapate, Charlie Mike, autorizado cruzamento, táxi até o Pate 5. Vai estacionar especial livre, uma boa tarde. Azul 4206, passou externo, tem baixo travado. Azul 4206, completa aproximação, número 2 para todos, traço que precede um Charlie 402, está agora praticamente cruzando a cabeceira, vento 120 graus, 129, 1012. Tem antivisual na guarda, Azul 4206. Lando 25, voo direto ao Fito. Fito está presente, gol no 925, grato. Autorizado, ingresso, repasse pronto para decolar, Júlia. Juliette Bravo Delta, solo 03, livre, próxima à direita, chama solo 121, décimo 9. Obrigado. Muito boa tarde, 2 Salvador, é o Pantanal 4711, o Pantanal é capiteiro 111, visual contrato na final. Boa tarde, após a passagem do Airbus da Pantanal, a linha mantém pista no zero. Após a passagem do Airbus, a linha mantém o Pantanal 4711. Azul 4206, pista livre autorizado, pouso no 30 graus, 129. Autorizado pouso na 10 azul 4206. Bridge, Upper Zulu 16. Controle Salvador 119 decimal 8, Torre 1186, aciona 5157, Webjet 1729. Chame pronto para aproveitamento do objeto 579. Uno 7, com a maré pista livre, vento 130 graus, 129, ajuste no 012, Índia November Alpha. Sim, se pousará 2 milhas fora, guardando a autorização, Índia November Alpha. Azul 4206 no solo ao 04, livrar direito no 21 decimal 9. Ah, livrar direito solo no 21 decimal 9, azul 4206. Solo Salvador, azul 4206, zona Fox. Livre autorizado a decolagem, vento 130 graus, 10 nós. Livre decolagem, contra 47 para 1. 3. Eita, via Alfa Ninja para o gate 3, 14206. Hotel, prossiga. Hotel, aciona o transponder 0137, 0137, identifique. Que a Sector Alpha entre a Juliette ainda estava interditada, confirme, agora não está mais? Não está mais não. Tá bom, obrigado. 30 graus, 109, Alpha Vitor Juliette. Hotel, controle. Você fez plano com centro, plano antes de decolar para Salvador? Via telefone para retorno de Salvador, é isso? Oito, bom trabalho. Obrigado, tenha um bom voo. Índia November Alpha autorizado, pouso pisto no 7, vento 110 graus, 129, Índia November Alpha. Autorizado, Cruz de Aveiral. Vou descer para 2.500, ajuste no 0 no 2. Do AUS 07, autorizado já a curva à esquerda, linha do litoral, reporte livrando o eixo de decolagem da pista 10. 479, pode voar da direto autorizado. Muito obrigado, pode ver. Salvador, boa tarde, sou 3190, transfere, capitão. Boa 3190, desce para 2000 pés, 1012. 3190. Hotel, gentileza, confirme tipo de equipamento e pessoas a bordo. Ciente. Tá. Seguido no 4. November Alpha no Solo 08, livre tax no visual, estacionado em frequência. Zero, poder confirmar a secundária? 1288. 288, grato, bom dia. Nome da gente. Bom dia, TRIP 5219, chama agora Recife, 251, alterna 13325, TRIP 5219. 251, 3325. Batalho, TRIP 5415, formação Tango, conforme. Firme para o solo. TRIP 5415, a Tango, autorização conforme. TRIP 5415, aguarde 4 minutos. Contato agora com controle 119, decimal 8, Alfa Vitor Juliette. Acabei de transmissão para a Upperloop 16. Ah tá, eu tinha cotejado Blast, mas eu mesmo fiquei em dúvida aqui. Então tá, Dayan Leader, Dayan Tri Japan Leader. Primativo. Grato. Autorizado. Autorizado, Prod Leader, Pantanal 47, Nono. Objeto 5729, autorizado, sim, para ataque. Obrigado, camarada. Até 20 milhas. 20 milhas, na escuta, Alfa Vitor Gilete. Web 5729, prossiga. A gente está completamente pronto. Bem, a gente está registrado que parou aqui. Não tem que chamar a banca aí. Completamente parou. Tudo bem, chame novamente para o push. Pushback acionamento no 077, sim. No 077 autorizado, chame para o táxi. Camarão, no 077. Como Salvador, boa tarde, 3567. Confirm according the passing procedure. 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. X-ray to runway 10. Conoceu 76, via bond arrival, ILS X-ray 10. 0-0-2, Juliette, Alfa, Fox 0-7-2-5. Obrigado, uma boa tarde, 3-1-4-5. 1-0-7-7 na escuta? A escuta, 1-0-7-7. Vou dar só mais 30 segundinhos para iniciar o pushback.